para sempre. Velhos tempos, dias de glória. Guardarei para sempre. Na memória da história. Guardarei para sempre. Velhos tempos, dias de glória. Guardarei para sempre na memória pedaços de história, orocário. Velhos tempos de glória, passada fica a marca, desaparece quem esquece, permanece quem cresce, quem me dera que desce para voltar ao passado, dar um abraço apertado a todos aqueles que construíram o legado, que ainda continuam obrigado por tudo, a quem passou o testemunho, juro está seguro. Agravo-me com unhas e dentes, não afundo, não fujo, não forjo, não sujo. É este o meu mundo, nostalgia predomina, saudades humanos, quem diria que chegávamos onde chegámos. Tantos anos investidos, mas conseguimos ultrapassar desafios, nunca desistimos. Continuamos vivos, realizando objetivos, cada qual com os seus caminhos, mas unidos, sempre olhando para trás. Enquanto subimos, guardarei para sempre, não nos demos por vencidos. Guardarei para sempre na memória pedaço de história. Guardarei para sempre velhos tempos, dias de glória. Guardarei para sempre na memória pedaço de história. Guardarei para sempre velhos tempos, dias de glória. Cartadas na entrada ou calhas à porta de casa. Hoje as cartas que são jogadas requerem muita calma, porque a responsabilidade e a noção de realidade foram ficando presentes. Numa força sem vontade que aparecesse, um gajo amadurece e nada há de fazer, esquecer não desaparece. Porque eu, do interior trancado, a relíquia que fica está num cofre blindado e nunca vai desaparecer aquilo que faz de mim quem sou, aquilo que me faz mover. Só a mandar os primeiros passos de break, primeiros saltos de bike, primeiros pais de skate, primeiro take de lições de vida, os que basam e os que ficam, que eu sei que são ao espelho e quem em mim se identificam. Tanto irmão mais velho e tantos que nem comunicam. Abraços para os que lembram e também para os que evitam. São os casos ventos que me pairam desde puto, tornados, tornados quando lembrados em grupo. Guardarei para sempre na memória pedaço de história. Guardarei para sempre velhos tempos, dias de glória. Guardarei para sempre na memória pedaço de história. Guardarei para sempre velhos tempos, dias de glória. Tantos anos passados, noutros tempos, noutros fatos. Destinos cruzados, mudaram personalidades. Dados passadas, no coberto ou nas bancadas. Conversas animadas, livros de facadas nas costas. Sempre sincera, notas que a amizade é algo verdadeiro. Sem o fundo neste meio, sem rodeio, nem paleio. Confiança está no seio, apoio muito por quem veio. Perseverança está no peito, Araucária é o bairro, quando juntos era o desairo. Velhos tempos, caio neles entes, como relatos presentes. Guardarei para sempre, eternamente, dentro da mente. Nostalgia realmente, vocês são a minha gente. Em todos os blocos, conheço todo o povo destes lotes. Cada um com a sua vida, tira a partida, ganhar uns trocos. Muitos humildes, outros de cortes e desnortes. Este é o nosso resort, guardarei para sempre até à morte. Um refúgio, abraço forte, abraço forte. Guardarei para sempre na memória, pedaço de história. Guardarei para sempre velhos tempos, dias de glória. Guardarei para sempre na memória, pedaço de história. Guardarei para sempre velhos tempos, dias de glória.